O Xará 6320, acione a edificação, autorizar a chegada da Mar e disponível de voo 050. 050, na Mar, o Xará 6320, identificou. Gol, e a nave da TR da Trip que está no Pad 3. Após a passagem das duas aeronaves autorizadas, ingresso na Juliette, portão 08. Após o Trip para o 08, 6141. Torre Salvador, JV 53. JV 53, continue a aproximação e informarei pista livre. Informa o tráfego ingressando na 1-0 para a decolagem. F53, só que passa com parte civil. Livrou, Xanamiano. Solo 39, solo no 21.9, o Xanamia 315. 219, obrigado por você. São 3193, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 15 nós. Livre decolagem, 319. Guarulhos, 360, informação ainda. São 3805, a formação em curso é Lima. Temos aqui coordenado 340. Mais de Juliette, Romeu. Minuto para a cópia. Muito boa tarde, Xanar. 6315, Livrona. Poxané, 6315, boa tarde. Autorizando táxi Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Alfa, reportada para o ingresso na Juliette. Solo Salvador, gol 1806, para puxa acionamento na posição 06. Gol 1806, aguarde para puxa. Altitapã para sobre voo em Calamari, cara. Mais o Juliette e o Romeu, ciente, reposta através de Pituaçu. Botará no através de Pituaçu, Romeu. Vamos para táxi, no portão 02. Obrigado, Juliette. O gol 1806. Autorizado, puxa, reporte para táxi. Autorizado, chama para o táxi, não vai ser amém, obrigado. Passarei 2230, aguarde coordenação com o centro. Muito obrigado, Tiana. 193, decolado aos 40, controle 120, décima 8. Está se aproximando da Juliette, Oxané. Oxané, 6315, mantenha antes da Juliette, pois o seu gate conta se ocupado e a aeronave que escondeu 06 já está puxando no momento. Ok, ok. 093, decolou as 41, controle 120, décima 8. 108. 41 aguardando posição no pátio pela demora do balizador. Gente, o saneamento. Patrono. O pastor 2-0 está chamado para voltar. O pastor 2-0, aguarde para o táxi. Guarda para o táxi e aguardando o conta. Gente, aguarde conta, por gentileza. E com o táxi. Então, 3805, copia. E amor. Então, 3805, autorizado Guarulhos, via Upe Zulu, no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 340, saída da Euleda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5003, frequência do controle 120, décima 8, altão 3805. Papatango Romeu, qualquer identity, 104 level 060, clear de my arrival. 060 DX, maior horário. Porte pronto para puxar acionamento. Chame torre 11895. 1295, graças. Caju, sai da PUC, a transição Caju, nível 190, pista 90 com primeira curva à esquerda. Acione 5013, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado nível de voo 190 na saída Fuca, transição Caju, decolagem 10 com curva à esquerda, 5013 no transponder, 208 com controle, então 3283, gate 3. Então 3283, reporte pronto para posicionamento. Sim, reportar, obrigado. O pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Tarde a tanto, agora comprando o farol de Tatuani, tentando sobrevoo em Itanamai, sobrevoo em Itanamai, Juliette, mantém a minha escuta, fica sujeito ao tráfego, Mike Juliette Romeu. Afirmativo, 00 o ingresso. O Juliette Romeu até a vertical de Estela Maris, então, na sequência vai sobrevoar a paralela a partir de Estela Maris, é isso? Afirmativo, senhor. Ok, tá, a vertical de Estela, pra informação, vai ter um César 150, vai decolar a pista 17 e vai ingressar no corredor Axé 1000 pés, ok? Ok, tá ciente do tráfego, decolando da 97, e atenção pra 1000 pés, vai tirar de chão. 547, pode olhar, manter? O 5447 tem pra alinhar e decolar, 90 com 18. Aí decola, 447. 3216, autoriza o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamar a torre em 18.95, ajuste na 013, bom voo. Táxi via Índia, 118.95, obrigado, TAM 3216. Paulo, passou 2-0, autoridade para a Índia, foi evoluir no espaço, informado para o plano, tira 280, saiu da arma, coleção alerta, nova direita, vai decolar e está. Passou 2-0, cotejamento correto, reporte pronto. Puxa, né, pode ingressar na, para o parque? Puxa, né, 6305, autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, graças. Passou 2-0, está pronto o táxi. Pastor 2-0, ajuste no 03, reposte no táxi do EI no ponto de espera da hotel. E quando lá, chame a torre em 1.98.95. A intenção é decolar da interseção ou da cabeceira no 0? Ciente do táxi no ponto de espera, táxi do EI, hotel, chame a torre em 1.98.95, Pastor 2-0. Na hotel vai chamar a torre em 1.98.95. Solo, Salvador, táxi 3805, puxa de aquecimento, posição 11. Foi dada a instrução de 360, sabendo que está incorreto, solicito 370. 370, sim. 9600, informação Lima, confere, copia? Copia. 9600, autorizado Natal, Zulu 10, saída PUCA, transição Zipar, pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5002, frequência do controle no 20.8, gol 9600. O nível autorizado é o 370 ou 1600. 370, Abdul 10, Pucas e Paz de Gondão 10, curva esquerda, 5002 e 1208. Gol 9600. Gol 9600, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, zonamento, portão 05. Vai chamar gol 9600. Azul 4116, mantenha o perfil da chegada, número 3 na aproximação. Pau! Controle Salvador, boa tarde, Trip 5447. Trip 5447, contato, radar, saída Momo, sub, mantém nível de voo 200, cumprindo as restrições da carta. 200, cumprindo as restrições da carta, 5447. Aí, voo 1806, ponto de espera, 10 pronto. 8-06, mantenha o ponto de espera da pista no 0. 06. Decimal 95, ajuste na 013. Autorizado, Alfa Juliette, parte principal, entra. Vai chamar a torre novamente. 251, alterna 13325. 1-2-5, 1-3-3-2-5. Tem tá intenção a prosseguir já com sobrevoo em Estela? Estela, bom, para lá. Estou autorizado, sobrevoo em Estela, o Mike Juliette Romeu. Autorizado, Romeu. Torre, o Índia Novemberal fica visual com o Mike Juliette Romeu. Tente, então agora chame o controle, 1-2-0-8, Índia Novemberal. 1-2-0-8, Índia Novemberal. Fly level 90090 to 400. Roger, descending to 3000 feet, can it run 0 entering? Controle Salvador, eu papo Romeu, Índia November Alpha. descending to 3,000 feet, can 81013. Okay, 2,000? 3,000, 3. Okay, 3,000, Papá Tango Romeo. Me escuta? Modifica o transponder para 5026. 5026. Ok, obrigada. 1288, alterna 1260. 1288, 1260 por 2230. Tá bom. 143-355 do Galeão, TAM 3805, confirma? Confirma. TAM 3805 autorizado, táxi até o ponto de espera, via pasta principal Índia, no ponto de espera Machara, a torre e 118 decimal 95, ajuste na 03, o TAM 3805. Baixo Índia, no ponto de espera da 190 para 2295, TAM 3805. Sobe, TAM 3205. Voo 1336, a informação em curso é Lima, a única diferença foi o ajuste, que agora é 10013. Copia? Copia. Autorizado Serra, Bravo, Serra, Papá, Bianco e Zulu, no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo, nível autorizado 360, saída da El, Leda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5016 no transponder, frequência do controle 120.8, é o voo 1336. Novo Patango Romeo, descending to 2,000 feet, can 81013. Ok, descending to 2,000 feet, 1013. Papá Romeo, Patango Romeo. 333. Gol no 333, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Sabia, bom, me botarei. Pro Boa Noite, 06. TAM 3206, decolou 50, controle agora é 1,0,8. Controle 208, 3206. Localizador, visual com campo, 6320. Sim, com plástico não cime torre, 2895. 2895, uma boa, 6320. Meia, negativo, vai continuar na prova de bomba. Vai para 5 mil na prova de bomba, Controle Salvador 732, passando 2 mil pés na Teta Pro, fazer colagem. Dia, boa tarde, o Medeiro do Zero da Chanel passou dura. Chanel 6320, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado travado, QNH 1013. 1013, 6320. Para táxi, portão 03. Coordenação vai reportar para o táxi, TAM 3203. Sente para ver se está pro de bomba, só para nível 370, tá 3296. Tivo 440, autorizar direto Barreiras. Barreiras a presente 5447. Passou externo, baixou, travou, 6320. Sente, hoje não é 6320, continua a aproximação e informarei pista livre. 1924, tem informação Lima? Gol 1924, informação Lima, confere, copia? Copia. Gol 924, autorizado Maceió, via UP Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista 10 com primeira curva à direita, acione 5004, frequência do controle 120.8, gol 1924. Maceió, aeroviu UP Whisky 58, nível 350. 0, saída Pucas, transição Caju, decolada 10, curva direita. 5004 é o transponder, 108 é o contestante. O 924, decolada 10 com primeira curva à esquerda, Cotejo. Primeira curva à esquerda, da 10, voo 924. Voo 924, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento portão 10. Reportará, voo 924. O São Lago 1394, autorização para o Galeão, pronto para copiar a posição número 4. Gol no 394, sexta informação, Lima copia? Lima copia. Autorizado o Galeão, via o peso 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda após pitch. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5001, frequência do controle 120.8, gol 1394. Da Gol, está autorizado 360, SMAP, Dael Leda Bridge, 5001 no transponder, 208, controle a curva direita, bota a decolagem 10. O 394 confirmando, irá interceptar UPS 10 até IJ, após conforme a rota do plano de voo, sua saída da El Leda após Bridge, e pista 10 com primeira curva à direita. Afirma UPS 10 até SMAP, Dael Leda Bridge, 10 com curva direita após o 1394. Curva 394, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 04. Gente, está pronto para puxo, estou aguardando a retirada do porta de desembarque. O gol no 394 está condicionado após o táxi da aeronave da TAM, no 03, quando é a equipe de solo reporte para táxi. Gente, após o tráfego do TAM, chão para táxi, gol 394. Solo 35490, está assistente da Lima. Seu coordenação no 200 está patrulhando. Trip 5490, informação Lima, confere, copia? Via 5490. Autorizado Petrolina, 200, MOMA após direto destino, pista 90, primeira curva à esquerda, acione 5024 no transponder, frequência do controle 120.8, aguarde para o cotejamento. Autorizado decolagem, pastor 20. Já? Puxane, 6320, autorizado táxi, Alfa, posto para ingresso na Juliette. Alfa, ingresso na Juliette, 6320. TAM 3283 para o táxi, 93 a bordo, 1h55, atendendo Recife. TAM 3283, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre, em 1.95, ajuste na 013, um bom voo, TAM 3283. 7, via Índia, no ponto de espera, 10895, TAM 3283. Trip 5490, cotejo. Autorizado, Salvador Petrolina no 200, Momo da 10, da esquerda, 5024, controle 208, trip 5490. Trip 5490, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, confirme empate? Reporte para posicionamento, faz 3. Ciente, reporte pronto. O 394, aguarde para puxa, aguarde a aeronave da... O Airbus da Avianca, parquear no 01, por gentileza. Seu que não recebe o seu transponder, nem o módulo alfa, nem o chá. Então, aguarde a aeronave da Avianca parquear no 01, após o parqueamento da mesma, autorizado puxa. Gente, após o Avianca no 01, está autorizado puxa. O 394. Puxa na 6320, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, 6320. Torre 20. Pastor 20, contato radar, saída Arbor, sou em mantenimento de voo 280, cumprindo as restrições da carta. Pastor 20, subida para o 280, cumprindo as restrições, saída Arbor. Tip 5626, desça para 4.000 pés, ajuste 10013, autorizado velocidade. 4.000 pés. Contra Salvador, boa tarde, eu fico 5.000. Tip 5595, ação de indicação, autoridade de Aramar e disponível de voo 050. Tip 5595, 5626, chame final Salvador, na frequência 11935. 935. Final Salvador, 35626. 35626, desça para 2000 pés, ajuste 9093. Pode levar direto Duna? Negativo, mantenha o perfil de chegada. Dando perfil, 35626. Patango Romeo, cleared backtrack, confirme April. Whisky Center, vou na prova da rotatória, reporte visual com campo. Quatro no meio, três ADLS, sector e pista no zero, relógio estabilizado. Confirme? Foi confirmando a indicação, o balizador aqui na posição 01 está sem um e o outro. Retiramos informar isso a aero. Obrigado. Controlo 1924, direcionamento, posição 10. 1924, convidando equipe de solo, reporte para táxi no 10. Se a mensagem foi pro voo 924, entendeu que está autorizado o pushback, informará para o táxi. Autorizado, push, reporte para o táxi, o voo 1924 no portão 10. Reportará para o táxi, voo 9. Essa, senhora, é o voo 924 que pediu no portão 10. Ciente, o voo 1924, autorizado, push, reporte para o táxi no portão 10, gol 1924. Reportará para o táxi, voo 924. Alô, boa tarde, Xané 6315, autorização Guarulhos com a Lima. Xané 6315, confirme a ABT. Alvuna. 2340. Da El 340, 3805. 63 ADLS, que foi pista 90, reporte estabilizado. Reportar. 545, alterna 12685. Recife 2545 2085 5447. São 3273, livre decolagem 90, vento 1, 10 graus e número de regionais. Livre decolagem, tá 3283. Baixou essa voo 4196. Gente, vamos ver a pista livre, azul 4116. Se não me engano, 0 no 3. Bravo, Kilo, eu confirmo essa posição. Visual com campo. Chame torre 11895. Trip 55, vetoração para a final da 10, curva esquerda, proa 055, reposta estabilizada. Esquerda 055, sob vetoração, reportará estabilizada, é o trip 55. Localizador trip 5626, visual com campo. Ciente, completo final, chame torre 11895, trip 5626. 95. 94. VN, ponte 3895, resultado 23394, bom trabalho. Solo, Salvador, gol 924, 27 para o time. Aconteceu a PNB 133, operou a meia de 2 horas e 14 minutos, alternado Salvador. Bono 924, autorizar táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 18 decimal 95, ajuste no 013, um bom voo, Bono 924. Via pátio principal, Índia, 18.95, ponto de espera, 1924, boa tarde. Ah, tá bom, mas é aqui no nosso database aqui, então eu vou subir direto 340, obrigado. Azul 41116, no solo 04, libere direita, solo 121-9. 129, Azul 41116. 1333, escorda a equipe de solo, reporte para táxi. Autoridade, está conectado, bom, na 333. Salvador, boa tarde, Azul 41116, virou. Azul, autoridade táxi Alfa, reporte para a equipe da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 41116. São Salvador, Goronha 00, está no portão 5, para o próximo vento. Voo 1600, aguarde para puxo. Vai aguardar. Fernando 4. Pastor 20, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288, alterna 260, vai chamar o centro Pastor. Torre com 984, próximo ponto espera, então, vamos ver. Gente, mas tem ponto espera, gol 1924. Ponto 3283, mantenha o perfil da saída. Mantendo, perfil tá 3283. Pouso na 1035626. São 3, 4, 9. O gol 1600, coordenando que direção, reposto para táxi. Hugo 1600, aguarde algum distante para puxo, por gentileza. Vai aguardar, 1600. 06, controle agora, 120, decimal 8. 208, bom trabalho. Controle, boa tarde, Gol 1394 da Eolida. Gol 1394, contato radar, saída da EL, sub, mantenha a mesa de voo 360. 360, 1394. O gol 1600, irá aguardar a passagem da aeronave da Azul, que está ingressando agora na Juliette, após a passagem do mesmo, quando é que for reposto para táxi? É, após a passagem da Azul na Juliette, iniciou agora 1600. O Xané 6315, copia? Prossiga. O Xané 6315, autorizado Guarulhos, via o Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, Tera da El, Leda após Bridge. Missão 0 com primeira curva à direita, acione 5033 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, o Oceana M3, 1315. Por gentileza, a senhora poderia falar novamente um pouquinho mais devagar? Por gentileza, o Oceana M3, 15, está autorizado Guarulhos, TUP Zulu 16 até Bravo, Hotel Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda após Bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5033 no transponder, frequência do controle 120 decimal 8, o Oceané 6315. Autorizado nível 360 Guarulhos, e depois do Lua 16 até BHZ, após a posição de voo, decola da 10 com primeira curva à direita, da Real Leda Bridge, aciona 5033, após decolagem 208, o Oceané 6315 para a posição 8. Oceané 6315, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento. Solo 5526, livrou. 5526, boa tarde, autorizado táxi Alfa Kilo, remota 02.